eu vejo é que a cada dia que passa, mais desespero, mais agonia, mais violência, mais desgraça. Não posso ficar parado vendo isso tudo acontecer. Meus irmãos estão do meu lado, me ajudando, pode crer, a ser. E automaticamente eu penso naqueles que não têm as mínimas condições de vida pra viver bem. Um pai desesperado vendo seu filho pequeno chorar de fome, a mãe devendo tanto que já quer trocar de nome. É foda. Eu não quero isso pra mim, muito menos pra você. Acordo todo dia e me deparo sempre com o mesmo mendigo na esquina, pedindo trocado com o rosto batido na mesma rotina que droga de sina. Me pergunto o que ele pode ter feito pra que isso acontecesse. Se foi justiça de Deus, ele fez pra que merecesse. Tanta humilhação, reprovação, vida de cão. Catava comida no lixo, cortando seus pés e comendo com as mãos. A falta do talher é o que não atrapalha em nada. Ele tá muito mais preocupado em matar que o matar. Veja, pense, analise. Me diga, afinal de contas, sua vida não está. Olhe, veja, pense, analise, pense, analise. Olhe, veja, pense, analise. Me diga, afinal de contas, sua vida não está em crise. Olhe, veja, pense, analise, pense, analise. Olhando adiante, caminhando sempre em frente. Maratonista dessa vida, extremamente chapa quente. É preciso ter dispor pra trabalhar seu dia a dia. Se comprometa com o certo pra não acabar na agonia. Adiante quem puder, pois nosso Deus está te vendo. Daqui tu não leva nada, apenas conhecimento. Vida de doideira é passageira e dura pouco. Se tu demora, gasta dinheiro, tá na madruga, toma pipoco. Tá certo que todos nós temos a fase de curtição. Aproveite sua vida, mas com moderação. E quem tá te dando esse toque não é o Ministério da Saúde. Esse é o antizona, correria e atitude. Procure se achar no que você mais se identifica. Vagabundagem não é vantagem, muito menos justifica. Malandro que é malandro, tem resposta, levanta. Se ele encara a vida com muito trabalho o ano inteiro, sem medo. Olhe, veja, pense, analise. Me diga, afinal de contas, sua vida não está em crise. Olhe, veja, pense, analise. Pense, analise. Olhe, veja, pense, analise. Me diga, afinal de contas, sua vida não está em crise. Olhe, veja, pense, analise, pense, analise. Afinal de contas, sua vida não está em crise. Olhe, veja, pense, analise, pense, analise. Olhe, veja, pense, analise. Me diga, afinal de contas, sua vida não está em crise. Olhe, veja, pense, analise, pense, analise. Vocês sacaram?